Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Está a começar mais uma emissão de Ciência em Sintonia. Nos próximos minutos, vamos saber o que se faz na ciência para combater a sepsis, a doença que, na forma mais grave, mata mais do que os cancros da mama, do pulmão e da próstata juntos. Nas figuras da ciência portuguesa que estamos a relembrar, hoje é dia de Nadir Afonso. Vamos também fazer uma visita à Escola de Ciências e Tecnologias da Universidade de Évora e recuamos até ao século XV para falar do sonho de Gutenberg. Luís Ferreira Moita dirige o Laboratório de Imunidade Inata e Inflamação no Instituto de Medicina Molecular em Lisboa. A equipa que lidera conseguiu controlar a sepsis em animais através de um medicamento usado no tratamento do cancro. O próximo passo é o teste em humanos. A descoberta valeu, no final de 2013, o prémio Investigação Básica Pfizer, no valor de 10 mil euros. Os prémios Pfizer são os mais antigos na investigação biomédica. Foram instituídos em 1955 numa parceria entre os laboratórios Pfizer e a Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa. Já vamos saber que trabalho fazem os investigadores neste laboratório, o IMM, no Instituto de Medicina Molecular. Antes perguntamos a Luís Ferreira Moita o que é a sepsis. Bom, sepsis é uma entidade que engloba, que tem um espectro de variação ainda razoavelmente alargado. Muito simplesmente é uma infecção generalizada do organismo e que pode levar à morte numa percentagem considerável dos casos. É, de resto, a principal causa de morte nas unidades de cuidados intensivos, é a terceira causa de morte hospitalar e, em alguns locais, a mortalidade chega a ser superior à do infarto de miocárdio. De uma forma global, apesar de ter várias entidades que cabem nesta designação de sepsis, de uma forma global, a taxa de mortalidade da sepsis ainda ronda os 30%, é quase 30%, em todo o mundo. Em Portugal também, mas o panorama é semelhante em todo o mundo, com algumas variações, mas é muito parecido. A sepsis é uma das grandes áreas de interesse para os cientistas que trabalham no laboratório de Luís Ferreira Moita, mas há outras. No laboratório fazem-se várias coisas. Fazem-se coisas em duas grandes áreas, uma das quais, que agora tem recebido mais atenção no laboratório, tem a ver com a inflamação e mais especificamente na área da sepsis, mas também estudamos células dendríticas e estamos muito interessados em imunoterapia do cancro, estudando os processos básicos que se chamam a apresentação cruzada de antigénios e cujos mecanismos podem levar a desenvolver novas ferramentas terapêuticas que podem ter aplicação na área do cancro. No combate à sepsis, os investigadores do Laboratório de Imunidade Inata e Inflamação já conseguiram controlar a doença nos ratos. Luís Ferreira Moita dá agora a conhecer o projeto que mereceu o reconhecimento da Pfizer. O que nós fizemos até agora foi um trabalho no modelo animal, em particular no ratinho. Começámos por olhar para aquilo que se sabe sobre a fisiopatologia da sepsis, nomeadamente que há vários mediadores inflamatórios que são críticos para o seu início, e pegámos em dois deles, que são os mais importantes, e testámos o papel de todos os fármacos que estão aprovados para uso clínico para outras indicações, e fomos tentar perceber se havia dentre eles alguns que pudessem ser eficazes a reduzir o nível destes mediadores inflamatórios. E, para nossa surpresa, encontramos vários, entre os quais encontramos um grupo de fármacos que está aprovado para o uso em quimioterapia em associação com outros compostos em múltiplos tipos de cancro. São de resto os fármacos mais usados em coquetéis de quimioterapia em todas as formas de cancro, e para nossa surpresa eles mostraram ter um papel anti-inflamatório muito potente. Isto foi a primeira fase in vitro. Depois avançamos para um modelo in vivo no ratinho de sepsis, e testámos este grupo de fármacos e, contrariamente às nossas expectativas, eles foram extraordinariamente eficazes. De tal modo que, mesmo na ausência de antibiótico, eles conseguem proteger os ratinhos em 100% dos casos, na maioria das experiências, contrariamente aos ratinhos que não são tratados e que morrem 100% em cerca de 48 horas ou menos. Depois de ter obtido esses resultados originais, que aconteceram há cerca de 3 anos, nós passamos depois os 2 a 3 anos seguintes a tentar perceber os mecanismos fisiológicos no ratinho que justificavam porque isto pudesse acontecer. Isso levou-nos à publicação de um paper importante e, neste momento, nós estamos muito apostados em dar os passos necessários para a iniciação de um ensaio clínico que deverá acontecer ainda no próximo ano, em humanos, um ensaio clínico em doentes. Numa primeira fase, será um ensaio clínico de fase 2, mas ainda assim nós vamos testar a segurança e a tolerância a este fármaco. Isto é uma vantagem de nós termos começado com fármacos que já são aprovados para uso clínico em muitas outras áreas, porque isto nos permite nos saltar muitas fases dos ensaios clínicos e começar a testar nos doentes numa fase muito mais avançada. Portanto, se os resultados forem encorajadores neste primeiro parte do projeto, que nós prevemos que poderá durar 1 a 2 anos, nós poderemos esperar que o fármaco seja usado na terapia standard da sepsis a relativamente curto prazo. Foram testados cerca de 2.300 fármacos aprovados para uso clínico no ensaio in vitro. Os fármacos, o grupo de fármacos chama-se antraciclinas, que incluem, mais uma vez, vários fármacos que são usados em associação com outros em vários esquemas de quimioterapia em praticamente todos os tipos de cancro. Neste caso é apenas um desses que tem uma característica particular, que é usar o DNA, e que isso desencadeia uma série de reações do nosso organismo que, neste caso, são benéficas na proteção contra a sepsis. O que é diferente em relação àquilo que nós fazemos e o que os doentes de cancro fazem é que as doses que nós vamos administrar são francamente inferiores àquelas que se fazem nos regimes de quimioterapia. E, portanto, neste caso, o que nós vamos fazer não é matar células tumorais, não é matar células saudáveis, que também acontece como efeito secundário, é termos outros efeitos farmacológicos destas drogas que não passam pela morte das células, mas que paradoxalmente levam à proteção dos órgãos que normalmente são afetados na sepsis, que são em particular o pulmão, o fígado e o rim, que normalmente na sepsis entram em falência, e quando vários falham simultaneamente, o doente acaba por morrer quase inevitavelmente. Com os resultados obtidos, pode-se diminuir bastante o número de mortes por sépsia, ainda que os custos permaneçam elevados, uma vez que os tratamentos básicos têm de continuar. Eu não sei se os custos serão muito menos reduzidos, porque a terapêutica da sepsis, mesmo que isto seja verdade, não vai mudar radicalmente. Os princípios básicos vão continuar. O que nós podemos é ter uma terapêutica adjuvante que fundamentalmente modifica a taxa de mortalidade que nós temos neste momento. As nossas expectativas, não queremos pôr as nossas expectativas muito elevadas, porque os modelos animais têm muitas limitações e o que acontece no modelo de ratinho não é exatamente aquilo que acontece nos humanos. Primeiro, porque ratinhos e humanos, como todos nós sabemos, são radicalmente diferentes, mas também porque normalmente os doentes são muitíssimo mais complicados e os doentes que desenvolvem sepsis, a maioria deles já tem outras patologias que tornam tudo ainda muito mais complicado. Portanto, não estamos a falar de pessoas saudáveis que de repente desenvolvem sepsis. São doentes muito mais complicados. E, portanto, nós não estamos à espera que tudo aquilo que nós vemos no modelo animal possa ser traduzido diretamente, e a eficácia que nós estamos a ver, com certeza que não vai ser completamente reprodutível nos humanos. Mas mesmo que seja uma pequena percentagem, podemos estar a falar de um incremento muito grande na taxa de sobrevivência destes doentes. E para além da melhoria da sobrevivência, mesmo que a taxa de sobrevivência não seja radicalmente diferente, podemos ver efeitos ao nível do encurtamento dos internamentos, ou ao nível da necessidade de usar antibióticos, ou ao nível de usar procedimentos mais agressivos, que são tudo coisas que complicam extraordinariamente e que tornam o tratamento destes doentes muito mais caros. O internamento numa unidade de cuidados intensivos é provavelmente dos procedimentos mais caros e que mais financiamento consome a qualquer hospital. O tratamento médico tradicional continua a usar os mesmos princípios de há 50 anos, princípios que se baseiam no controle imediato do foco de infecção por antibióticos cada vez mais potentes, mas também em medidas de suporte de órgãos. Quanto à participação dos doentes nas investigações, Luís Ferreira Moita diz que não é difícil convencê-los. Acho que não é muito difícil, e sobretudo se nós explicarmos o que é que pretendemos, na esmagadora maioria dos casos, não, para a pessoa em si não faz qualquer diferença, é só permitir ou não que as amostras possam ser usadas para investigação e de uma forma absolutamente anónima. Estamos a falar, por exemplo, do biobanco que recentemente ou que nos últimos 2 anos foi criado nesta instituição e que potencialmente pode permitir dar um salto qualitativo muito importante na investigação que nós fazemos. E muitas das vezes o doente não tem que fazer absolutamente nada a não ser consentir que, por exemplo, na remoção de um tumor que tem que fazer de qualquer maneira, que uma amostra seja preservada para análise e para que possa contribuir para que se conheça mais sobre essa patologia e que coisas que se possam fazer à volta desse conhecimento. A sepsis pode aparecer de várias formas. O biomédico dá alguns exemplos. A sepsis pode surgir de maneiras muito, muito variadas. Pode surgir por coisas absolutamente triviais, quase, ou pode surgir como consequência de procedimentos mais ou menos agressivos. Portanto, pode surgir, por exemplo, como uma complicação de uma cirurgia no contexto de uma pessoa que tem, por exemplo, uma neoplasia gastrointestinal, por exemplo, do cólon, e quando parte do cólon é removido, depois pode haver uma complicação cirúrgica e que o conteúdo, por exemplo, do tubo digestivo se alastra à generalidade do abdômen e daí se generaliza uma infecção. Mas há um número incontável de formas como se pode chegar à sepsis e há muitos micro-organismos, não só bactérias, que podem levar à existência de sepsis. A prevenção da doença está, para já, fora do alcance médico. A prevenção da parte das pessoas, há muito pouco que se possa fazer. São muitas vezes coisas que estão completamente fora da prevenção das pessoas em geral. O que se pode fazer é melhorar continuadamente o tipo de cuidados que são prestados às pessoas e a medicina está em constante evolução e, portanto, os riscos são minorados, mas eles continuam a existir e o facto das pessoas envelhecerem não se está a modificar, o facto das pessoas terem cada vez mais cancro, ser cada vez mais prevalente, não se está a modificar, o facto de diabetes estar a aumentar não se vai modificar, cada vez mais pessoas com imunodeficiências não se vai modificar tão cedo e, portanto, isso podem ser tudo fatores que contribuem para que a sepsis se instale e seja cada vez mais frequente, apesar de todos os passos que têm sido dados ao nível de cuidados intensivos, a nível da melhoria dos antibióticos e da precocidade com que eles são administrados, com todas as outras medidas complexas que possam ser feitas de suporte de órgão, a sepsis continua a subir e isso deve-se fundamentalmente a que patologias associadas graves são cada vez mais prevalentes, em parte porque as pessoas estão a viver até cada vez mais, a idades cada vez mais avançadas. O Laboratório de Imunidade Inata e Inflamação, dirigido por Luís Ferreira Moita, está situado no Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa. Integra a Faculdade de Medicina da Universidade Lisboeta, no Centro Académico de Medicina de Lisboa, do qual faz parte também o Hospital Santa Maria. É, por assim dizer, uma localização privilegiada, tendo em conta a componente prática. Acho que das coisas muito positivas que nós temos no nosso campus é a possibilidade de nós integrarmos a investigação que nós fazemos no laboratório com a possibilidade de a traduzir em aplicações práticas do ponto de vista clínico. E isso é uma das coisas que a mim em particular me apaixona, de estar num sítio como o Centro Académico Médico de Lisboa, e que foi de alguma forma aquilo que nós conseguimos fazer neste projeto, que começou com uma pergunta clínica, mais uma vez sendo a sepsis uma extremamente prevalente e continuando a ser uma das patologias que tem soluções que não são radicalmente diferentes daquilo que acontecia nas últimas décadas, podermos ter abordado este problema do ponto de vista laboratorial, termos feito investigação durante alguns anos e depois termos chegado a resultados que nos permitiram levar estas possíveis novas soluções terapêuticas para a clínica. Vamos ver se resulta ou não, mas o que é facto é que com a integração destes vários componentes do Centro Médico Académico, saber o Hospital de Santa Maria, a Faculdade de Medicina de Lisboa, o Instituto de Medicina Molecular e agora também o recém-criado Centro de Investigação Clínica, nós temos todos os componentes para permitir que rapidamente possamos passar de uma pergunta clínica, vindo ao laboratório fazer investigação orientada para aplicações práticas e depois voltar novamente ao hospital e tentar ver se isto resulta. E se isso for verdade, então podemos expandi-la a muitos outros centros em Portugal e provavelmente outros centros na Europa. Há cada vez mais estudantes com interesse no estudo das doenças inflamatórias, sobretudo médicos que querem investigar. Eu acho que sim, há interesse, por um lado, dos estudantes que vêm das áreas mais básicas e como da biologia, da química, da bioquímica, etc. Esse interesse tem-se vindo a manter e tem vindo a aumentar. O que nós notamos, e que eu acho que é um fenómeno novo, é que os médicos estão cada vez mais interessados em investigação básica, fundamental, ou mais translacional, mas é um dado muito claro que todos nós começamos a experienciar e que os médicos estão muito, muito mais motivados para fazer investigação, o que eu acho que é absolutamente crítico, independentemente daquilo que eles vão fazer no futuro e se vão abraçar uma carreira ligada exclusivamente à investigação ou não. É uma formação que é extraordinariamente útil e pode ajudar a maneira como eles exercerão medicina no futuro. Isso nós estamos a ver e há um entusiasmo crescente e cada vez mais nós temos pedidos para fazer investigação durante o curso e aparecem-nos pessoas extraordinariamente talentosas. Isso é ótimo de ver. São 8 cientistas que Luís Ferreira Moita lidera. A média de idades não ultrapassa os 30 anos. Em Portugal, esse trabalho no laboratório é já bastante reconhecido. Lá fora, está agora a começar. Acho que em Portugal é bem vista e as provas estão aí e estamos muito contentes com a repercussão que estamos a ter. E internacionalmente começa a ser reconhecida, e isso foi resultado também de nós termos passado o tempo suficiente, não nos termos precipitado em termos tentado publicar achados, algo preliminares, mas foi preciso algum esforço e algum esforço de paciência para amadurecermos aquilo que tínhamos e continuarmos a explorar os mecanismos, e isso levou-nos que conseguíssemos publicar numa revista muito prestigiada estes nossos achados, e obviamente isso depois vai-se refletir no reconhecimento internacional que já aconteceu. Este estudo acabou de ser publicado na revista Immunity, e o facto de ser reconhecido e da sua importância é que foi provocado um comentário na mesma edição em que foi publicado o nosso artigo original e que foi assinado por talvez um dos mais talentosos imunologistas da nossa geração, e portanto isso foi muito gratificante ver que uma pessoa com esta influência na área da imunologia em geral e em particular na imunologia inata fez um comentário tão, tão elogioso para o trabalho que acabamos de publicar e que parece poder ter implicações mais gerais, não só na área da sepsis mais aplicada na área clínica, mas também em termos de biologia mais fundamental, há pontos que nós encontramos que servem para iniciar novos projetos e ver alguns problemas de uma outra perspectiva. A investigação fica comprometida quando falta financiamento, o que pode provocar a fuga de cérebros para outros pontos do mundo. Financiamento é sempre pouco e cada vez nós vemos que o financiamento está a ficar mais apertado e isso preocupa-nos a todos. E há algum receio que o nível que nós estamos a assistir tende a abrandar ou até possa diminuir. Isso é uma preocupação. O financiamento é absolutamente crítico e cada vez mais numa altura em que a ciência em Portugal atinge um nível aceitável, que a massa crítica atinge um nível aceitável, mas que estamos ainda numa altura de extraordinária fragilidade. Não temos ainda um sistema científico suficientemente sólido e, portanto, se nesta altura os financiamentos continuarem a tendência de diminuir que nós temos observado nos últimos ou nos tempos recentes, a situação pode se inverter e podemos assistir a uma dissolução de vários grupos e que esses grupos encontrem outros locais onde possam continuar a fazer investigação com o nível que têm feito até agora. Luís Ferreira Moita dirige o Laboratório de Imunidade Inata e Inflamação no Instituto de Medicina Molecular desde 2006. Antes, estudou Medicina na Faculdade de Medicina na Universidade de Lisboa, doutorou-se em Biomedicina na Alemanha, na área da malária, e nos Estados Unidos fez um pós-doutoramento. Da capital, o Ciência em Sintonia viajou até ao Alentejo. A ideia foi conhecer a Escola de Ciências e Tecnologias, uma unidade orgânica da Universidade de Évora, que pode ser descrita como um centro de criação de saber, de ciência fundamental e aplicada. E, claro, transmissão de conhecimento científico. Mourad Bezeguda é diretor da Escola de Ciência e Tecnologia desde 2013. Integra vários projetos de investigação na área da geofísica interna e, em complemento, desenvolve trabalhos de divulgação científica com professores e estudantes do ensino secundário, iniciativas financiadas pela Agência Nacional Ciência Viva. Quisemos saber com que instrumentos se faz ciência por aqui. Com laboratórios, com vários laboratórios, mas sobretudo recursos humanos. Ou seja, tudo o que fizemos aqui envolve recursos humanos e o nosso problema, neste momento de crise, são os recursos humanos, porque equipamentos temos. Agora, equipamentos temos, não podemos nos queixar, os financiamentos dos últimos, digamos, 10 anos foram suficientes para equipar a nossa escola em particular, a nossa universidade, mas a nossa escola em particular, com vários tipos de equipamentos e, em particular, laboratórios. Temos vários laboratórios em todas as áreas que referi há pouco e com este laboratório vamos dar apoio às empresas e também aos estudantes, alunos que querem também montar empresas. Aliás, a nossa universidade é conhecida ou reconhecida pela produção científica na área do ambiente. Ou seja, nós temos a produção científica, penso que à escala nacional somos nós que produzimos mais na área do ambiente. Quando eu digo ambiente, em um sentido lato, engloba geologia, ciências agrárias, os riscos sísmicos, geológicos, mesmo na área da química, a poluição, porque os nossos especialistas nesta escola são especialistas em vários projetos que podemos ver são relacionados com o ambiente. Também temos aqui um laboratório, que é o Laboratório Hércules, que trata do património, mas também tem a ver com o ambiente. Não é? É um laboratório reconhecido, muito bem equipado, é o único no país equipado nesta área. Podemos dizer que é o único, ou seja, e a sua própria produção científica também está relacionada com o ambiente. O Centro de Geofísica de Évora foi criado em 1991 e progride na investigação científica no campo das ciências da Terra, do clima, do ambiente e do espaço. E também aqui há um laço colaborativo. A nossa escola, em colaboração com o Centro de Geofísica de Évora, também é uma das, digamos, especialista na área do risco sísmico. Nós trabalhamos muito na área do risco, que seja no Vale do Tejo, nos Açores e no Norte da África. Estamos numa rede também do Norte da África, trabalhamos em Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, toda esta parte, estamos numa rede, que é uma rede, e também em colaboração com os colegas espanhóis, onde trabalhamos para a redução do risco sísmico no Norte da África. Fomos convidados há pouco tempo pela Unesco, para contribuir à redução do risco sísmico no Norte da África. A construção do Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, a nascer no Parque Industrial de Évora, é um projeto para o futuro próximo, que ainda recebeu financiamento do anterior quadro de referência estratégico nacional. É objetivo tornar esta unidade no rosto da transferência tecnológica e da rede de ciência e tecnologia da região Alentejo. Para nos explicar melhor em que é que se traduz este investimento, temos as declarações de António Araújo, geólogo e subdiretor da Escola de Ciência e Tecnologia de Évora. O Parque de Ciência e Tecnologia, como o nome indica, portanto, no fundo, pretende ser uma interface entre a universidade e as empresas aqui da região. Portanto, é algo a que nos candidatamos, portanto, ao CREN, não é? Portanto, financiado aqui pelo CCDR. Portanto, basicamente, esses projetos visam, no fundo, reequipar, enfim, várias áreas de intervenção aqui da Escola de Ciências e Tecnologia, portanto, mas reequipar com, enfim, numa perspectiva muito de eventuais, depois, oferta de serviço à sociedade civil, às empresas, numa perspectiva de podermos vir a estabelecer parcerias em vários domínios. Tem várias, digamos assim, subcandidaturas. Há uma na área das biotecnologias, portanto, muito ligada às ciências agrárias, à questão dos azeites, etc. Depois há outro que tem mais a ver com a parte mais de engenharia, de mecânica e de eletrónica. Há um terceiro projeto que é coordenado por colegas da Química e tem a ver com o reequipamento na domínios, portanto, das capacidades analíticas, portanto, análises químicas. Depois há outro que o professor também, Morado, já referiu, que tem a ver com as questões do património, portanto há uma candidatura de uma unidade designada por Hércules, que está muito virada para as questões e para a recuperação do património, na perspectiva do património construído. E depois há um que é, portanto, a candidatura chama-se Laboratório de Ciências e Tecnologias da Terra, da Atmosfera e Energia, portanto que é essa que eu estou a coordenar. Enfim, que visa fundamentalmente, visa várias áreas, também de alguma forma muito relacionadas com o ambiente, mas portanto visa, enfim, tem uma componente que tem a ver com a atmosfera e clima, tem outra componente que tem a ver mais com os riscos sísmicos, que o professor Morado já chamou a atenção, tem uma componente importante mais virada para aquilo que são os recursos naturais, na perspectiva mais geológica, a água, que é outra área extremamente importante, especialmente aqui no Alentejo. E, finalmente, tem uma componente também forte ligada às energias renováveis. Em concreto, o projeto planeia aproveitar uma energia muito abundante por estes lados. O Alentejo, de facto, é, a nível europeu, o melhor laboratório, digamos, a nível europeu, para se estudar a energia solar. E vai ser construído, no âmbito desta candidatura, uma coisa que se chama uma base de ensaios para coletores solares, que pretende, no fundo, ser uma infraestrutura a nível europeu capaz de testar equipamentos, painéis de vários tipos, portanto aquilo que é as últimas evoluções em termos tecnológicos ligados com a energia solar, possam ser testados aqui. Uma das grandes medidas ecológicas passa pela reabilitação de áreas degradadas, em colaboração com uma entidade do Estado de Minas Gerais, no Brasil. Neste caso, falamos de uma união de esforços para proteger o maior rio brasileiro dos desperdícios de uma fábrica de minério. O que se passa é que aquela fábrica está imediatamente encostada àquilo que é o maior rio integralmente brasileiro. Não estou a falar do Amazonas, estou a falar do maior rio brasileiro que corre, que nasce e desagua, portanto, no espaço brasileiro, que é o Rio São Francisco. A fábrica está imediatamente encostada ao Rio São Francisco. No passado, relativamente recente, todo o processamento e todos, como eles chamam, os rejeitos, nós chamamos escória, usamos outras designações brasileiras, chamamos os rejeitos da produção, eram largados ali à volta, sem qualquer proteção para o rio. Entretanto, já fizeram um dique, isto mais recentemente, mas o que é o facto é que há uma imensa área em torno da fábrica em que há contaminações, às vezes valores assustadores. Estamos a falar de elementos, fundamentalmente metais, portanto, foi o que neste momento estamos a concentrar-nos, mas estamos a falar, portanto, do zinco, propriamente dito, que é o produto que eles estão a trabalhar, mas de chumbo, de níquel, de cádmio, de arsénio, porque o arsénio era usado como nos tratamentos para a preparação do minério para, digamos, purificar, digamos assim, o zinco que eles pretendiam produzir. Portanto, e o nosso projeto neste momento é, no fundo, por um lado, caracterizar, do ponto de vista ambiental, todos os problemas que ali existem, em termos de, fundamentalmente, de contaminações químicas. Por outro, fazer uma cartografia detalhada daquilo que está mesmo em situações mais complicadas, porque a Votorantim tem, neste momento, uma espécie de ultimato da FEAM, que tem que, enfim, resolver os problemas ambientais que ali tem dentro do espaço de 3 anos. Carlos Pinto Gomes, também subdiretor da Escola de Ciência e Tecnologia de Évora e ligado à paisagem e biodiversidade, reforça que as ideias que aqui são geradas não esquecem a aplicação no mundo real. E dá exemplos. Criou-se atualmente o Parque, portanto, Verde do Fundão. Esse Parque Verde do Fundão fomos nós que tivemos a minha intervenção direta. É algo de que até a própria Quercus, os próprios grupos ambientais, se dedicam muito, que é hoje as plantas autóctones. E, efetivamente, esse jardim, esse espaço verde, foi só criado com plantas autóctones, ou seja, tudo o que está ali, enfim, é também uma cooperação da nossa universidade. Mas podia falar a nível agrário, onde nós temos preocupações ambientais, mas até aí está na iminência de sair uma nova máquina de colheita de azeitona, ou seja, isto para dizermos só que há aplicação concreta e enfim, ao mundo real. Portanto, ou seja, não só se gera ideias, como se aplicam. E também, muito importante, e este aspecto já foi um bocadinho também anunciado pelo colega professor Alexandre Araújo, que é o facto de nós a divulgarmos, ou seja, nós estamos, a Universidade de Évora subiu, não digo muito, mas quase exponencialmente em termos de divulgação em revistas indexadas, portanto, ou seja, não fazemos só o próprio ensino clássico, que é fundamental, e já foi referido isso, que é fundamental fazermos a investigação fundamental, mas também a fundamentação aplicada. Porquê? Porque as empresas nos pedem. Nós temos uma formação extraordinária nesta escola em que dá toda esta componente ecológica para que as pessoas possam efetivamente, enfim, ordenar e adequar os usos, portanto, do território em função das suas potencialidades. Temos muitos constrangimentos, mas não há dúvida que há aqui muito estoicismo, muita dedicação, muito empenho dos nossos investigadores e que trabalham, enfim, sem muitas vezes ter as condições ideais e com uma sobrecarga de horas extraordinária e só graças aos tais recursos humanos, que foi falado logo no princípio, mais importante que os equipamentos, são recursos humanos e esses recursos humanos é este conjunto de pessoas que trabalha num objetivo comum, embora tenhamos os constrangimentos estejam a acentuar dia a dia e que vêm de fora, nós internamente conseguimos, não digo ultrapassá-los, mas pelo menos minimizar esses impactos e compensar para, de modo a que o produto final consiga ser um produto de qualidade. E isso é reconhecido. E a prova que é reconhecida é que estamos lá embaixo nas Minas Gerais, estamos em França, estamos em Espanha, portanto, somos consultores em vários projetos, estamos em Norte de África. Portanto, ou seja, há aqui um conjunto de atividades que nos permite mesmo isso. E, portanto, quer dizer, eu, o que gostaria de referir era precisamente salientar esta aplicação à vida real. Uma das áreas de intervenção foi a Costa Vicentina, território protegido que inclui a Praia de Melides, com dunas e falésias e biodiversidade assinalável. Foi a própria, portanto, uma empresa que tem os seus terrenos junto ao mar, e que, na zona de Melides, e que nos solicitou que, ao querer, enfim, mudar, rentabilizar os terrenos, nos pediu para nós fazermos um levantamento sobre a flora e a vegetação e os habitats naturais que existem. Para quê? Para vermos, porque sabemos que a Amazônia é muito rica em biodiversidade, para ver quais são as potencialidades e onde é que os usos futuros que querem imprimir àquele território, porque é uma exploração, portanto, agro, essencialmente, agrosilvícola, mas que também quer ter outros usos, nomeadamente o agro, relacionados com o agroturismo, e depois querem fazer algumas construções, querem criar alguns espaços de lazer, alguns espaços de água, nomeadamente umas charcas, e onde é que vamos colocar? Então a primeira coisa foi pedir à universidade para ver onde é que estão os valores e onde é que é possível nós instalarmos outros usos sem danificar, portanto, o património natural. E nesse sentido, claro, com base numa cartografia sobre as plantas mais importantes, uma cartografia sobre os habitats mais importantes, verificou-se que havia alguns buracos onde, efetivamente, poderemos colocar usos que estão de acordo com a exploração, mas também com a conservação do recurso. E nesse sentido o projeto está, portanto, a decorrer. Vamos certamente continuar, porque já estamos a preparar projetos de inovação, porque vai sair ali, portanto, produtos como resultado desta inovação, e já nos estão a pedir para nos candidatarmos em conjunto a projetos agora neste âmbito do novo CREN, para que, enfim, consigamos ter estas parcerias. Ou seja, nós estamos a conseguir ter várias parcerias, portanto, ou seja, com empresas privadas que nos pedem, para não falar até de meros parceiros de consultoria que nos pedem a toda a hora. Portanto, ou seja, a nossa escola está, portanto, efetivamente com competências nesta área. Pesquisas de impacto ambiental potenciadas pelas empresas envolvidas é uma situação que pode gerar constrangimentos. Mas há quem já não pense assim. Há uma nova sensibilidade, portanto, também do próprio empresário. Eu acho que melhoramos muito a nível de empresários, portanto. E estes empresários já compreenderam que nós não devemos estar contra o ambiente, devemos estar articulados com o ambiente. E é nesta articulação que se ganha, e efetivamente. Porque se não fizessem isto, o que é que lhes podia acontecer? Até começavam o uso, portanto, alteravam o uso deste território e depois chegava alguém, portanto, ligado a uma instituição que está diretamente responsável pelo ordenamento do território e dizia, assim não pode ser. porque, enfim, há alguns constrangimentos, ou porque era REN, Reserva Ecológica Nacional, ou porque era Reserva Agrícola Nacional, ou porque era um sítio Natura 2000, ou porque tinha, enfim, outros constrangimentos na orla costeira. E então, já, como já percebem que querem ganhar tempo, então pedem à Universidade, ao pedir à Universidade pediram à nossa escola, que é a CT, que é a que tem competências nessa área, e foi nesse sentido que nós aparecemos, portanto, nesse projeto. Os projetos e colaborações não ficam por aqui, muito mais havia a ser desenvolvido. Regressamos ao diretor da Escola de Ciência e Tecnologia de Évora, Mourad Bezigoud, para saber se existe capacidade para competir com a Europa e o resto do mundo. Temos capacidade e já estamos a competir. Reparo que agora os projetos que acabei de referir, todos, é no Brasil, em Espanha, em Europa, na Norte da África, pronto, todos não são aqui em Portugal ou aqui no Alentejo. Não falei dos projetos aqui. São vários projetos aqui da nossa zona para o ambiente, como ele acabou de falar, das dunas, etc. O professor António Araújo acrescenta. Temos, de facto, que abrir as portas, saber colaborar com colegas de outras áreas, um pouco no sentido, por um lado, de, enfim, lhes disponibilizarmos o nosso know-how, do que sabemos, mas também no sentido oposto, porque acabamos por aprender também nestas colaborações com colegas enfim, que trabalham, que têm outros métodos de abordagem aos problemas um pouco diferentes, enfim, que trabalham em áreas um bocadinho mais periféricas. Portanto, é fundamental em ciência que haja, de facto, intercâmbio e haja parcerias a todos os níveis possíveis, portanto, tanto nacionais como internacionais. Como é que encara o trabalho que é feito aqui na escola? Enquanto diretor, como é que vê? Como entusiasmo, eu gosto muito, tenho uma boa colaboração, tenho uma boa equipa aqui na direção da escola, e em particular tenho muitas boas relações com os diretores de departamentos aqui da nossa escola, e em particular também com a reitoria e os colegas também das outras escolas. Eu tenho bastante apoio, diria, de meus colegas da direção, e bastante apoio em particular também, como diz, dos departamentos. De Minas Gerais ao Porto de Sines, das dunas de Melides ao Centro de Geofísica, muito mais há para descobrir. Se lhe despertou a curiosidade ou, quem sabe, pretende traçar mais uma linha de colaboração com a Escola de Ciências e Tecnologia, comece por pesquisar em www.ect.uevora.pt. Cientistas portugueses descobriram uma proteína para a esclerose múltipla. Uma equipa de investigadores da Universidade do Minho descobriu uma proteína cuja ação é fulcral no tratamento da doença. Essa proteína pode ajudar a percepcionar a rapidez com que a doença evolui em cada paciente e, dessa forma, adaptar o tipo de medicação mais adequado. Os resultados do estudo da equipa liderada por João Cerqueira sugerem que a lipocalina 2 pode ser usada como marcador de diagnóstico e avaliador de prognóstico na esclerose múltipla, uma vez que a proteína aumenta nos pacientes com a doença. O neurologista afirma que, ao medir a quantidade dessa proteína presente no líquido da espinal medula, é possível saber com alguma segurança se o doente vai ter uma evolução mais ligeira ou mais rápida. E isso vai permitir um ajustamento mais adequado e eficaz da terapêutica em cada doente. Os especialistas avançam ainda que o sol e a respectiva vitamina D também beneficiam o tratamento da esclerose múltipla, na medida em que ajudam ao controle do sistema imunitário. João Cerqueira avança que há um déficit endémico desta vitamina na população ocidental, que deixou de se expor ao sol em quantidades suficientes. Isso pode agravar uma série de doenças imunitárias e degenerativas, como o Alzheimer. Por seu lado, a esclerose múltipla surge quando o próprio sistema imunitário começa a agredir-se a si próprio, em particular ao sistema nervoso central, cérebro e espinal medula, também quando começa a afetar a mielina, que protege os neurónios. Essa mudança interfere com as funções coordenadoras centrais, como a sensibilidade, a locomoção, cognição, audição, visão e a própria excreção. Em Portugal, a doença, a esclerose múltipla, afeta cerca de 5 mil portugueses entre os 20 e os 40 anos, dos quais 2/3 são mulheres. Os bancos e seguradoras devem atualizar a forma de avaliar os doentes com HIV. O alerta chega do infecciologista Kamal Mansinho. O médico defende que essas instituições devem atualizar a forma como avaliam as pessoas infectadas para não as penalizar na atribuição de empréstimos e seguros. O investigador do Hospital Egas Muniz, em Lisboa, garante que a infecção por VIH ou por SIDA não podem ser avaliadas para efeito de empréstimo ou de seguro da casa exatamente da mesma forma como a doença era avaliada na década de 80. Kamal Mansinho, um dos principais investigadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida em Portugal, diz que os 30 anos que passaram sobre o primeiro caso detectado em Portugal, estas três décadas, ensinaram que nenhuma medida de prevenção será útil se a infecção não for diagnosticada precocemente. Diretor do Serviço de Doenças Infetocontagiosas do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, situado no Hospital Egas Muniz, Kamal Mansinho recorda que, no princípio da década de 80, o VIH-Sida era praticamente desconhecido. A expectativa de vida era reduzida. Após o diagnóstico, não excedia geralmente os 21 meses. Outra questão. Hoje, confunde-se o custo-efetividade e o custo-benefício da terapêutica antirretrovírica, segundo Kamal Mansinho. Confundem-se, segundo o especialista, conceitos e depois surgem casos nem sempre pacíficos entre laboratórios, médicos, administrações hospitalares e doentes. Nós, quando falamos de eficácia e de efetividade, estamos a falar de coisas diferentes. Os estudos de custo-eficácia e custo-efetividade são instrumentos que, entre outros, ajudam os laboratórios a produzir, os governos a financiar e os clínicos a adotar um ou outro medicamento, uma ou outra ação. Pretende-se rentabilizar o mais possível os recursos que estão disponíveis. Quando falamos de eficácia, estamos-nos a reportar a um ensaio clínico e aos resultados do ensaio clínico. Quando falamos de efetividade, estamos a falar dessa mesma intervenção, cujos resultados de eficácia foram obtidos através de um ambiente controlado de ensaio clínico, e se os mesmos resultados podem ser extrapolados para a comunidade ou para uma pessoa individual. E há diferenças entre o que foi conseguido em ambiente controlado, como o ensaio clínico, e as particularidades de cada doente. Mas continua a explicar Kamal Mansinho que, dominados os conceitos básicos, diminuem-se as angústias do clínico no momento de administrar um fármaco que possa ser mais caro ou mais barato, e também no próprio doente, porque o preço não é tudo e o mais caro nem sempre quer dizer que seja exatamente aquilo que é mais indicado para todos os casos. Normalmente, o critério clínico prevalece, isto é, nós não, quando decidimos iniciar o tratamento ou prescrever um tratamento a um doente, a primeira variável que analisamos não é a do custo-efetividade. A primeira variável que nós procuramos avaliar é uma variável clínica. Há muitas outras variáveis que nós precisamos de analisar, se trabalha ou não trabalha por turnos, se tem ou não tem outras doenças, se a pessoa tem outras particularidades que nos obriga a ajustar a medicação àquela pessoa que temos à nossa frente. Todas estas variáveis devem ser tomadas em consideração. É do conjunto destes fatores clínicos, em sintonia com os resultados das análises de custo-efetividade, que se traça o melhor tratamento para cada doente. No Ciência em Sintonia, programa da iniciativa da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, recordamos agora um mestre transmontano, Nadir Afonso, arquiteto e pintor que marcou a história da arte no século XX. Está a decorrer a Primeira República em Portugal quando Nadir Afonso nasce em Chaves, 4 de dezembro de 1920. Aos 18 anos, com o talento a despontar, muda-se para o Porto, onde ingressa em arquitetura na Escola Superior de Belas Artes. Também estudou lá fora, na Escola de Belas Artes de Paris. Chega à capital francesa em 1946 e ganha uma bolsa de estudo do governo francês. Trabalha com nomes vanguardistas da arquitetura e das artes plásticas, por exemplo, os arquitetos Le Corbusier e Oscar Niemeyer. Este último, quando trabalha e vive no Brasil entre 1952 e 54, ano em que decide abandonar definitivamente a arquitetura para se dedicar em exclusivo à pintura. Porquê? Porque não se adapta. Tem vontade de pintar e na arquitetura não é possível. Refugia-se num grande isolamento e caminha rumo à criação da própria obra. na tela. Considerava a arquitetura insuportável, chegou a dizê-lo a Cisa Vieira, o arquiteto de quem foi amigo e que projetou a Fundação Nadir Afonso, em Chaves. Disse por várias vezes que a obra de arte é regida por leis geométricas que apenas são compreendidas pela intuição sensível. Essa intuição desenvolve-se com o trabalho, dizia. Foi às linhas geométricas, quadrados, círculos, linhas retas, buscar inspiração para a pintura. Pinta várias cidades de Portugal e do mundo, mas pinta muito mais. Pinta mulheres, espaços. É um artista surrealista, modernista e de abstracionismo geométrico. Em 2007, numa autobiografia que escreve para a revista Visão, recorda que aos 4 anos pintou o primeiro quadro. Tratava-se de um círculo vermelho na parede da sala de casa, de tal modo perfeito que ninguém se atreveu a repreendê-lo. E acrescenta que toda a existência dele se processa sob o signo do ritmo e da precisão geométrica. Apelidado por muitos como o artista Henriquieto, não se contém com a pintura e a arquitetura. Dedica-se ao pensamento e à escrita, sendo autor de livros sobre a criação artística e estética. Foram vários os prémios que recebeu. Destaque para a Ordem Militar de Santiago e Espada, com a qual foi condecorado pela Presidência da República em 1984 e em 2010. Quando morreu, Júlio Pomar recordou como um mito, o homem espetáculo, o fenómeno dos anos da Segunda Guerra Mundial. As criações que assinou espalham-se por coleções e museus nacionais e estrangeiros. Pintou até ao fim da vida. Ainda soprou as velas dos 93 anos. Nadir Afonso morreu 7 dias depois, a 11 de dezembro de 2013, em Cascais, onde viveu várias décadas. A obra fica para sempre, até porque, como dizia Nadir, o tempo não existe. O asteroide que colidiu com a Terra há cerca de 65 milhões de anos e o principal suspeito da extinção dos dinossauros pode ter levado vida para o planeta Marte e para os satélites de Júpiter. Esse asteroide teve um impacto tão forte que pode ter feito com que muitas rochas com capacidade para albergar vida tivessem saído da Terra e chegado a sítios longínquos. Foi, pelo menos, esta a conclusão a que chegaram investigadores norte-americanos. Para eles, todas as missões de futuros investigadores em busca de vida em Titã, o maior satélite de Saturno, ou nos satélites de Júpiter, vão ter de considerar se o material biológico que vão encontrar é de origem independente ou de outro ramo da árvore genealógica terrestre. A investigação ainda considera que as rochas catapultadas da Terra, devido à ação de asteroides, devem ter 3 ou mais metros de diâmetro. A Europa deverá ter um clima mais quente, com mais chuvas e mais secas no ano de 2100. É pelo menos o que diz um estudo realizado por 27 instituições francesas de investigação. No final deste século, o continente europeu poderá ver as temperaturas subirem entre 1 e 5 graus Celsius. Assim defendem os cientistas do Centro Francês para a Pesquisa Científica. O mesmo estudo, que teve a duração de 3 anos, avança que a Europa aquece mais depressa que a média global. Em meados deste século, as temperaturas serão mais elevadas entre 1 a 3 graus no sul da Europa, no verão, e entre 1 a 4 graus no nordeste, no inverno. São estas as estimativas mais elevadas que a média global projetada pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas nas Nações Unidas, cujos cálculos apontavam inicialmente para um aumento entre 0,5 e 2 graus no mesmo período. As conclusões foram agora publicadas em 2 jornais científicos e divulgadas como um instrumento para os responsáveis políticos repensarem determinadas políticas. E agora, a prensa inventada por Gutenberg, um marco na história do século XV e um marco da própria ciência. Em meados de 1455, o alemão Johannes Gutenberg realizou o grande sonho. Após anos de pesquisa e trabalho duro, conseguiu finalmente ter em mãos um livro impresso com uma técnica inédita e infalível. Para isso, utilizou a prensa. A invenção data de 1447, quando Gutenberg começou a reproduzir volumes e impressos como livros e jornais de forma mais rápida. Desde muito novo, Gutenberg demonstrou um grande interesse pela leitura. Lia os livros que tinha em casa e que na época eram escritos à mão por monges copistas, que levavam meses a prepará-los. Nascido numa família abastada, Gutenberg começou em 1428 a trabalhar no desenho e fabrico de joias. Além de lapidar pedras preciosas, manufaturar lentes e espelhos, o jovem alemão trabalhava secretamente no processo de criação de uma técnica de impressão. Foi assim que, entre 1436 e 1460, Gutenberg se dedicou à invenção da prensa, encontrando soluções que permitissem criar uma máquina que conseguisse imprimir palavras automaticamente, permitindo assim fazer cópias de livros em série. O invento levou alguns anos a ser aperfeiçoado, mas baseava-se em pressupostos que Gutenberg já conhecia. Na verdade, a técnica de impressão com moldes não era novidade, até porque já tinha sido usada séculos antes na China, por meio da impressão de gravuras. No entanto, a maneira como ele a usou, essa sim foi inovadora. Adaptou uma prensa de madeira das utilizadas para moer uvas e preparar vinho. O molde das letras com tinta era colocado numa plataforma que deslizava até à parte inferior de uma estrutura metálica. A prensa era acionada através de uma barra que provocava a compressão, fazendo com que a estrutura que suportava o papel o carimbasse com as letras, fazendo assim a impressão. Como as letras eram metálicas e amovíveis, cada caractere era separado e podia facilmente ser removido, caso se estragasse ou se houvesse necessidade de alterar algo no texto. Gutenberg inovou ao transpor para a prensa tabuleiros que continham todo o tipo de caracteres, normalmente usados na escrita manual, desde letras maiúsculas e minúsculas até sinais de pontuação, que postos em conjunto formavam palavras, frases e páginas inteiras de texto impresso. Gutenberg inovou ao transpor para a prensa tabuleiros que continham todo o tipo de caracteres normalmente usados na escrita manual, desde letras maiúsculas e minúsculas até sinais de pontuação que postos em conjunto formavam palavras, frases e páginas inteiras de texto impresso. Com esta estrutura montada, o inventor concluiu que seria perfeitamente possível imprimir cerca de 300 páginas por dia. Embora o desenho original da sua prensa permaneça ainda um mistério, os elementos básicos mantiveram-se quase inalterados em todas as impressões feitas desde a segunda metade do século XV até 1800. A impressão em massa, possibilitada a partir dessa altura, transformou para sempre a comunicação. Ficamos por aqui nesta emissão de Ciência em Sintonia. Hoje estivemos focados na investigação no combate à sepsis no Laboratório de Imunidade Inata e Inflamação no Instituto de Medicina Molecular em Lisboa. A equipa liderada por Luís Ferreira Moita já conseguiu eliminar a doença em ratos. Os próximos passos são os ensaios clínicos em humanos. Por aqui também passaram os projetos de investigação na área da Geofísica Interna da Escola de Ciências e Tecnologias da Universidade de Évora. Recordámos a obra de Nadir Afonso e a prensa de Gutenberg. Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão.